Abençoaste, Senhor, a nossa terra. Trouxeste de volta os que estavam perdidos. Cobriste, ó Pai, nossa iniquidade. Em teus braços encontramos abrigo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede a salvação, que em ti é vida. Cessa a indignação, traz-nos alegria. Nosso coração se alegra em tua presença. Escutarei, Senhor, o que tens a dizer. Falarás de paz ao teu povo amado. A salvação está perto, podemos crer. A verdade e a justiça em ti sempre lado a lado. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede a salvação, que em ti é vida. Cessa a indignação, traz-nos alegria. Nosso coração se alegra em tua presença. Concede a salvação, que em ti é vida. Cessa a indignação, traz-nos alegria. Nosso coração se alegra em tua presença. Português e worship, vamos receber top piano. Se tem de beber, amém.